Rastafari chegou, trazendo a fé, a verdade, o amor. Rastafari chegou, louvamos a Jah, louvamos ao Senhor. Rastafari chegou, trazendo a fé, a verdade, o amor. Rastafari chegou, louvamos a Jah, louvamos ao Senhor. Louvamos o rei da Etiópia, sua raiz e majestade. Louvamos a Lecelati, o poder da divina trindade. Buscando sempre a verdade de Gervi, sol que vem do céu, sagrado Emmanuel. No Brasil o Rasta cresce e se mostra, no toque do tambor que o Naya Bing toca. Rastafari explodiu em todos os estados, vários irmãos já estão coligados. Seja na fé, na música, a cultura se cumpriu. 12 tribos Naya Bing Boba Shanti no Brasil. O reggae fala que o Rasta quer pregar a palavra do Senhor, vamos profetizar. Rastafari chegou, trazendo a fé, a verdade, o amor. Rastafari chegou, louvamos a Jah, louvamos ao Senhor. Rastafari chegou, trazendo a fé, a verdade, o amor. Rastafari chegou, louvamos a Jah, louvamos ao Senhor. Nossa cultura é nossa, leitura e treinamento. Somos todos um só, no mesmo pensamento. Bob Marley fez você nos conhecer. Rastafari é o rei que fez a África crescer. Rasta pacifica, mas também prega justiça. Não fica calado, vai lá e reivindica. Referência pra Mandela e Luther King. Ali Selassie é, Ali Selassie diz. Pra trazer bondade, fé e autoestima. É da casa de Davi que vem a sabedoria. A cultura vai crescer, vai derrubando a maldade. Eu e eu na palavra de Jah Rastafari. Rastafari chegou, trazendo a fé, a verdade, o amor. Rastafari chegou, louvamos a Jah, louvamos ao Senhor. Rastafari chegou, trazendo a fé, a verdade, o amor. Rastafari chegou, a Jah.